Não é por acaso que nos países onde os preços, por exemplo, o arrendamento são mais baixos, são os países onde não são os individuais a contratar a habitação, mas são os sindicatos dos inquilinos. Concordarias ter 70% da habitação Não tenho pública? problemas nenhuns com isso. Ah, ok, Estás a boa. ver? A habitação, pelas suas características, nunca vai ser um mercado concorrencial. Uma das condições fundamentais para ter um mercado concorrencial é ter um produto homogéneo. Lisboa, onde há grande crise de falta de habitação, há 50 mil devolutos e não sabemos quantos vazios. Não há falta de oferta. De há 10 anos para cá, tem-se falado cada vez mais da crise da habitação. À medida que os preços das casas sobem, sobretudo nas grandes cidades, o que vai tornando comprar ou arrendar casa cada vez mais difícil para muita gente. Entre os fatores mais referidos para explicar esta subida de preços estão o abrandamento da construção, os imóveis que foram passados para o chamado alojamento local, ou seja, aluguer de curta duração para turistas, com o aumento do turismo, e ainda o aumento da procura de não-residentes, incentivada por programas como os vistos Gold ou os benefícios fiscais para os chamados residentes não-habituais. Para responder a esta crise, os governos têm tomado várias medidas nos últimos anos. O governo PS lançou em 2023 o pacote Mais Habitação, que incluía, por exemplo, restrições ao alojamento local, incentivos para um rendimento mais acessível e até a possibilidade de arrendamento forçado de casas devolutas. E o governo PSD-CDS tomou medidas para aumentar a construção, diminuindo a burocracia nos licenciamentos e criando incentivos fiscais, e deu também benefícios aos jovens na compra de casa. Estas são, no entanto, medidas desgarradas para resolver um problema que é muito mais complexo e, sobretudo, é multifatorial, tem muitas causas. Além disso, este é um tema no qual as medidas que nós defendemos, que nos parecem mais bondosas, são muito influenciadas pelas nossas preferências políticas, ou seja, pelo tipo de país em que queremos viver e, desde logo, pelo papel que achamos que o Estado deve ter. Basta ver as medidas dos dois governos, de cor política distinta, que são muito diferentes. As primeiras mais focadas no papel do Estado e na regulação do mercado, enquanto as do governo da AD são, sobretudo, focadas no aumento da oferta privada. Por isso, pela complexidade inerente a este tema e por esta componente subjetiva, este é um tópico que pede não um, mas dois convidados. São eles a economista Vera Gouveia Barros e o geógrafo Simone Tolomello. São duas pessoas que investigam esta área há vários anos e que têm, por isso, perspectivas muito fundamentadas, embora distintas, sobre este tema. Este episódio é diferente do normal também noutro aspecto. É que foi gravado não em estúdio, mas sim ao vivo, no âmbito do Policy Fest, um evento organizado pelo recém-criado Instituto de Políticas Públicas da nova SBE. O diretor académico deste instituto é Luís Cabral, economista, professor na NYU, a New York University, e que foi, nos idos de 2018, um dos primeiríssimos convidados do 45 Graus. Este instituto tem como missão, e cito, contribuir para políticas públicas mais informadas. Ora, este é, basicamente, também um dos meus objetivos aqui no 45 Graus, e por isso aceitei o desafio do Luís para gravar este episódio sobre habitação, que é, talvez, de todas, a área em que nos faltam mais políticas públicas informadas, ao vivo no âmbito do Policy Fest. Esta conversa entre o Simónia e a Vera foi um debate de ideias animado, às vezes até aceso, como vão ver, eles têm perspectivas muito diferentes em alguns aspectos, mas ao espírito do 45 Graus e do PPI, sem politiquices e soundbites simplistas. Ao longo desta hora e tal de conversa, comecei por tentar perceber os factos que explicam esta crise da habitação, desde a subida de preços ao impacto que está a ter nos mais pobres, percebendo que números é que existem e quais é que ainda nos faltam para compreender verdadeiramente a crise. Falámos também sobre as especificidades do mercado da habitação. Em que é que ela é diferente de outros mercados? O que é que mudou nos últimos 10 anos em Portugal? E onde é que pode justificar uma intervenção maior do Estado, seja na habitação pública, seja no polémico controlo de rendas? Falámos também sobre medidas para aumentar a oferta de casas, seja pública, seja privada, desde a construção à reabilitação de casas devolutas. E ainda sobre medidas para ajudar quem precisa de comprar casa, mas não consegue. Foi uma bela conversa, um belo debate. Deixo-vos então com Vera Gouveia Barros e Simone Tolomello. Vamos lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá a todos. O meu nome é José Maria Pimentel e estou a 45 graus. É assim que eu costumo começar e acho que faz sentido começar aqui também. Hoje vamos estar a falar de habitação, da crise da habitação, mas não só. A minha ideia aqui é fazer tudo como faria se estivesse no estúdio, portanto vamos tentar ter a mesma abordagem, descontraída, mas tentando ir ao fundo dos problemas, debater, mas também conversar e tentar, no fundo, perceber quais são os factos que nós sabemos aqui no que toca à crise da habitação, quais são os factos que nós não sabemos, no sentido em que não são claros, e onde é que nós divergimos por diferentes entendimentos de prioridades políticas. E para isso temos aqui dois grandes convidados, eu diria, obrigadíssimo por terem aceitado o convite, o Simone Tolomelo e a Vera Gouveia Barros. O Simone é geógrafo e é investigador no ICS, no Instituto de Ciências Sociais. Além disso, é membro fundador da Rede H, uma rede nacional de estudos sobre habitação. Talvez já tenham ouvido falar. Ainda na semana passada saiu um artigo deles no Expresso. É uma equipa muito... Quantas pessoas, Simone? Ah, inscritos, cento e tal. Quase toda a gente que estuda habitação, fora das faculdades de economia, participa da rede, mais ou menos diretamente. Sim, gostei desse fora das faculdades de economia. Nunca se escreveram um convite para integrarem, levar o debate. Fica o convite. E o Simone Aldi escreveu um livro chamado Habitação para Além da Crise, Políticas, Conflito e Direito, pela Tigre de Papel, que é aquele livro que está ali na mão, saído no ano passado. A Vera é economista e, portanto, está aqui no mesmo clube que eu e, além disso, é licenciada numa faculdade muito longe daqui. Quer dizer, na verdade, na altura era de facto longe daqui, na Nova SB, quando estava em Capelito, suponho, e é doutorada pelo ISEG. Sou dessa geração, exatamente. Sou feúno. E a Vera tem investigado nas áreas da economia, da habitação e do turismo, e é autora de vários estudos nesta área, como, por exemplo, um position paper da SEDES, da Associação SEDES, chamada Situação da Habitação em Portugal, e julgo que antes disso foi também coautora do estudo do mercado imobiliário em Portugal, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E, portanto, vamos estar aqui a conversar sobre este tema, tentando perceber, no fundo, os factos sobre a crise e as diferentes soluções possíveis. Antes de irmos às causas e de irmos às soluções, eu queria começar pelos factos no sentido do diagnóstico, né? Dos sintomas, se quisermos, se fosse o paciente. Né? Antes de irmos perceber o que é que está a causar a doença e o que é que podemos fazer para a curar, quais são os sintomas? E, Simone, começo por ti. Quais são os principais sintomas desta crise no que toca à evolução dos preços, no que toca aos impactos que a subida dos preços tem tido sobre a vida das pessoas? Que factos indisputáveis é que existem? Diria que o crescimento dos preços e a dificuldade em aceder ao mercado da habitação na última década é algo que ninguém disputa. É difícil ter os dados, não temos os dados exatos das transações, dos contratos de arrendamento, mas vários estudos, por exemplo, um da FFMS, que saiu em 2023, com Paulo Rodrigues, fala de 75% de incremento de um indicador que faz uma mistura entre arrendamento e compra entre 2013 e 2023. Um incremento de 75%, enquanto o rendimento das famílias aumentou de 15%, ou seja, falamos 5 vezes mais aumento dos preços da habitação face ao crescimento dos rendimentos disponíveis das famílias. Também a questão é que isso depois depende em contextos diferentes. O crescimento dos preços iniciou nos primeiros anos a partir, não é, dos centros das grandes cidades, depois se foi alastrando. Nos últimos 2 anos, o crescimento mais rápido dos preços foi fora de Lisboa, foi nos subúrbios de Lisboa, em cidades como Amadora, como Almada, porque logo que tornava-se impossível pelas famílias que aferem rendimentos em Portugal, esta é uma coisa que talvez voltaremos, pagar, comprar ou arrendar nas cidades, iam-se mudando, não é? E então espalhando o aumento dos preços para fora. A questão é que é uma série, porque mencionava a questão do rendimento das famílias. Eu vivo em Arroios, está cheio de pessoas oriundas do Norte América, sentadas nos bares a dizer I bought a house, it's very cheap here. A questão é que se antes o preço da habitação era algo que era determinado principalmente pelo encontro entre oferta e procura, che è un concetto complicato, ma pronto, in contesti locali, entre o rendimento di lavoro e la renda estreita nos contesti locali, agora con turismo, vários grupos mais ou menos transeuntes, investimento, financiarização, ou seja, a procura de habitação enquanto ativo financeiro, já a determinação do preço no mercado tem a ver com fluxos econômicos que não são locais. E o impacto mais evidente disto tudo em Portugal, nas grandes cidades, mas agora sempre mais fora das grandes cidades, também nas pequenas cidades, é uma completa dissonância entre o mercado da habitação, cujos preços estão orientados para certos grupos, fundamentalmente oriundos de estrangeiros, grupos de investidores, pessoas que procuram, fundos e organizações que procuram habitação como instrumento de investimento, versus quem trabalha e vive em Portugal, que tem rendimentos que estão completamente desligados deste mercado. Obviamente, aqui falamos na entrada, depois podemos falar quem já tem habitação, sim, obviamente. Desculpa, eu queria ir às causas, mas antes queria perceber se temos consenso em relação ao diagnóstico. O diagnóstico é este, os preços subiram mais do que dobraram. Há um indicador interessante, que é aquele indicador da OCDE, do Price to Income Ratio, que no fundo compara o preço médio das casas. A Vera já está a funcionar. Já estou, e vou explicar porquê. Espera, desculpa, vamos terminar. No qual então, nós somos o pior país da OCDE, portanto somos o país onde é mais difícil comprar casa. Há mais alguma coisa a dizer sobre isto, Vera? Ah, quantas casas é que se vendem em Portugal por ano? Alguém sabe, tem mais ou menos ideia de quantas? Não chegam às 200 mil. Sabem quantos agregados familiares é que contribuem para o indicador do rendimento? São quase 5 milhões de agregados familiares, são 4 milhões e tal. Portanto, quando nós fazemos este rácio, nós estamos a comparar um numerador que tem valores para 160 mil observações com um outro que tem 4 milhões. Portanto, vamos imaginar que nós queríamos ver se havia um problema na aquisição de fraldas para incontinência. E íamos ver a evolução do preço com a evolução dos salários. Parece-vos que é uma boa métrica? Eu pessoalmente acho que não, porque tirando algumas situações excepcionais, este é um produto que é consumido essencialmente por pessoas mais velhas que já estão na reforma e, portanto, se calhar eu não quero olhar para a evolução dos salários, quero olhar para a evolução do rendimento das pessoas que compram estes produtos. É exatamente a mesma coisa na habitação. Desculpe, no caso das casas, à partida, quase toda a gente está em posição de querer comprar casa. Não, porquê? Porque a habitação é um bem duradouro e, portanto, o meu consumo de habitação pode, na verdade, ser feito com a habitação que eu arrendei ou comprei há 20 anos. Os censos mostram, quando foram feitos, que a maioria das pessoas vivia em casas onde estava há 19 anos. E, portanto, esta é uma diferença essencial. Na verdade, quando nós olhamos para o preço da habitação sobre o direito à habitação, diz-nos pouco, precisamente porque a habitação tem características fundamentais, fundamentalmente diferentes de outros bens. Se eu quiser consumir carne, eu tenho de ir comprando regularmente carne, se a carne fizer parte do meu cabaz. Mas a habitação faz parte do meu consumo, à partida todos precisamos de ter um teto, e não é somente um teto, é um teto com condições, mas a compra, o arrendamento pode ter sido feito há muito tempo e eu continuar a consumir. Essa é, aliás, a situação da maioria das pessoas. Portanto, eu muitas vezes estou aqui a olhar para dados que são de fluxo, são do último semestre, do último trimestre, e não estou a olhar para o conjunto da habitação. E, portanto, quando eu quero olhar para a questão da acessibilidade económica, porque quando falam dos preços é disso que se está a tratar, e o direito à habitação não se esgota aí, o que eu tenho de ver é procurar métricas um bocadinho melhores que simplesmente esta questão do preço. Então, mas espera, o teu ponto é que há muita gente para quem isto já não é um problema, porque já tem casa. O meu problema é que eu não sei. O meu problema é que eu não sei porque eu não tenho dados. Mas isto não é uma boa proxy para quem quer comprar casa? A questão é, nós estamos aqui numa universidade e, em certa medida, o mercado imobiliário funciona muito à semelhança do que nós temos com as vagas na universidade. Eu tenho visto mais ou menos as médias. Hoje em dia, para entrar aqui em economia, na Nova, é preciso ter 17 e qualquer coisa. No meu ano, o último que entrou tinha 14,5. Digam-me lá, acham que a maioria dos meus colegas não entrava hoje em dia na Nova? Eu acho que entravam. Entravam e faziam o curso bem, tal como os meus colegas fizeram. Porque o que é que acontece? Ao contrário de um talho, onde eu entro e tenho lá quanto é que custa a perna de frango e quanto é que custa o lombo de porco, e eu sei, e é exatamente o mesmo para mim, para qualquer um de nós aqui nesta sala, a habitação funciona de forma diferente. Os preços são estabelecidos por negociação. São estabelecidos por negociação. Sim, imaginemos. São estabelecidos por negociação, mesmo no arrendamento. Há negociação entre as partes e, portanto, sim, mano, eu não conheço, isto, eu não conheço um podcast, os preços. Não, um painel do... Na verdade, eu não conheço. Todas as estatísticas que eu tenho de preços foram de preços que foram praticados, não são preços que estão numa montra e que eu sei, se for a casa, é isto. Mas então obviamente, posso... okay, obviamente, sim, que aquilo que uma casa é arrendada ou vendida serve para formação de expectativas de quem vai querer estar a vender ou a comprar. No, in astratto tens completamente razão. E num mercado de habitação diferente, onde há 90% dos proprietários, terias completamente razão. A questão é, primeiro, quem quer entrar no mercado de habitação, ou seja, as famílias em formação, as famílias jovens, têm normalmente rendimentos mais baixos que a mediana, não é? Toda a gente vai tendencialmente subindo os rendimentos ao longo da sua carreira profissional. Então, o preço geral faz um proxy até otimista para os que querem entrar no mercado. Mas eu não segundo, eu não existe um mercado de arrendamento onde sempre, sempre mais vamos em direção de um mercado muito mais instável. Praticamente não existem contratos indeterminados desde os anos 90. Existem ainda algumas dezenas de milhares de contratos de ainda, mas desde os anos 90 todos os contratos de arrendamento, que já são cerca de 30% da população, está a crescer bastante rapidamente, presente, porque é muito difícil comprar. Então vamos realisticamente chegar daqui a alguns anos, talvez outra vez numa maioria de arrendatários face aos proprietários, com contratos de duração normalmente entre 1 e 3 anos, enquanto a renegociação do preço praticamente acontece a cada 1, 2, 3 anos. O que significa che sempre mais, e para sempre mais grupos, a habitação se está a tornar precisamente come un taglio, especialmente quando è un taglio onde a formação do preço non è feita con base no Zé Povinho che trabalha no tagliolado, ma con base do fatto che sta lì un gringo che viene qui e compra a carne che per elles è fantastica, very cheap, a 12 euro per chilo. Então, concordo che per ter questa analisi mais esatta, precisamos di dati molto mais afinados dos contratos, quando é que o INE e as finanças vão dar-nos. Mas a questão é que esses proxies funcionam muito bem para definir qual é a dificuldade do acesso à habitação. E não me parece que seja um caso que hoje em dia seja considerado a primeira prioridade, a primeira problemática no país. Aliás, até os grupos, os boomers, que têm quase inteiramente no país propriedade habitacional, agora começam a preocupar-se muito porque estão a ver os filhos e as filhas estarem em situações habitacionais pior que eles. E isto começa a fazer cair aquela questão da cidadania proprietária, que foi muito importante para manter o pacto social de um país sem habitação pública ou social, se queremos falar de soluções, porque está a ver que esse pacto que funcionou para eles não está a funcionar para os filhos. Então, aqui temos uma situação em que é verdade que há um grupo importante da população que está defendido por isso, mas que se está a tornar sempre mais residual, e sobretudo que toda a gente abaixo dos 40 anos, agora não me lembro o nome ou o número, mas a taxa de proprietários é a mais baixa de sempre. Então, o que tu dizes já é um passado que está a terminar. Eu não falei de passado, eu estava a construir uma metáfora que vou continuar. Entradas na faculdade, não é? Há uma diferença substancial com o mercado de habitação, é que um proprietário pode decidir não arrendar ou não vender a sua casa e, a partir de uma vaga numa faculdade, não se recusa a ser ocupada. Mas, na verdade, as médias de entrada não me dizem grande coisa. O que me interessa é saber quantas vagas é que eu tinha, quantas pessoas é que precisavam de aceder ao ensino superior e depois quantas é que entraram na sua primeira escolha, quantas é que, não tendo entrado na primeira escolha, entraram numa segunda que as vai deixar satisfeitas e quem é que ficou excluído do ensino superior. Portanto, isto é o que nós temos de fazer relativamente à habitação. Eu não nego que determinados grupos, como por exemplo o dos jovens, que não são proprietários e que, portanto, não têm um ativo que foi valorizado, sintam dificuldade no acesso à habitação. E também digo que mesmo quem tem habitação, se necessitar de uma casa maior, e se agora a sua casa está valorizada, mas só cobre, por exemplo, 80% daquilo que é a casa de que precisam, estes 20% em termos absolutos vão significar mais dinheiro. Isto é óbvio. Agora, o que eu digo é que nós precisamos de conhecer os casos concretos de violação do direito à habitação. Inclusivamente, estas famílias que já são proprietárias e que precisam de outra casa, precisam porquê? É uma questão da casa não ter dimensão para a família que querem constituir? Um caso, por exemplo, e temos essas alterações sociológicas que me parecem importantes, com a diminuição do número médio das famílias, a questão termos cada vez mais famílias que são monoparentais e que, portanto, temos antigos casais que agora dividem a guarda dos filhos, e o que quer dizer que antigamente esta família, uma família de quatro pessoas que vivia num T3, agora de repente transformou-se numa família que às vezes é de um e outras vezes é uma família de três e que precisam de, se calhar, de dois T2 ou de dois T3. Isto para não falar que o próprio facto de haver custos fixos na construção, que me custa erguer uma casa e ter uma cozinha, e à medida que eu vou aumentando o número de divisões, o custo por metro quadrado vai diminuindo. Portanto, casas menores podem custar em termos absolutos menos, mas quando eu vou olhar para as estatísticas por metro quadrado, de facto, são mais. Eu não tenho o número de transações distribuído por tipologias, por exemplo. Portanto, eu podia estar... Temos a evolução dos preços e vemos que eles têm aumentado nas várias tipologias. Mas depois, quando eu meto isto tudo junto, eu não sei, por exemplo, até que ponto é que o efeito que nós observamos no nível de preço geral da habitação tem que ver com o efeito de composição. Voltando ao exemplo do talho. Voltando ao exemplo do talho. Se eu só conhecer os preços do talho, depois de alguém comprar, ter ido negociar com o talhante, e eu usar para o preço da carne em geral, se num mês eu comprar muito frango e pouca vaca, e no mês seguinte comprar muita vaca e pouco frango, isso vai afetar o meu índice. Mas, Vera, mas eu entendo esse ponto, os pontos teóricos que estás a fazer, mas nós temos dados suficientes, podem não ser nenhum deles por si só suficiente, mas temos indicadores que complementarmente... Pelo menos nas grandes cidades, mostra um aumento brutal. Temos, por exemplo, uma coisa que pouca gente fala, porque se calhar se vai deparar com um paradoxo com que não consegue lidar, que é, nos últimos dois, três anos, de facto, a taxa de sobrecarga das famílias aumentou. Mas entre 2015 e 2020, eu tinha os preços da habitação a aumentar, e este indicador que me diz qual é a percentagem de famílias que gasta 40% ou mais do seu rendimento em habitação, e que, portanto, é um dos tais indicadores da acessibilidade da habitação, estava a diminuir. Não é necessariamente a da acessibilidade. Não, mas... Na verdade, eu acho que a acessibilidade é melhor, não a taxa de sobrecarga, nem sequer a taxa de esforço, mas sim do rendimento que me sobra depois de eu pagar a habitação, se é ou não é suficiente para eu fazer face às minhas outras despesas. Porque o Di Maria pode gastar 80% com a sua habitação, que eu acho que ele não vai estar em sobrecarga. Tenho esta suspeita, não vai estar. Mas aí não contas as pessoas, desculpa, só acrescentar isto, que não chegaram a comprar casa. Não, de facto, aí estão as pessoas que não entraram no mercado, exatamente. E essas eu preciso... Ou seja, se eu não chegar a comprar casa, a minha taxa de esforço ou não vai arrendar, sim, exatamente. É. Exato, não existe. Mas eu preciso de saber exatamente quantas são. Ou estás em sobrelotação. Quem são? Que características têm? Preferem arrendar? Preferem comprar? Mas, em que zonas do país é que estão? Por acaso há um inquérito... Desculpa, Simona, já te passo a palavra. Há um inquérito feito, foi a Alda Azevedo, e já não sei mais quem, para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é o... Sim, com o João Pereira dos Santos, faz para o Observatório da Habitação, então um inquérito com 1000 e tal pessoas, exato. Não estou de modo algum a desmerecer, é um trabalho bem feito, mas eu acho que vale a pena olhar para aí, sim. Ver respostas à pergunta, por exemplo, está com receio de perder a sua casa. Quantas são? Ah, agora não lembro, mas era muito. Não era a minoria. Ok, pronto. Era significativo, eu acho que... Uma pessoa com receio de perder a sua casa já é um problema, mas de facto não era a maioria. Quantas pessoas é que diziam que estavam satisfeitas com a sua maioria, casa? Mas a maioria, desculpa lá, imagina se tivéssemos, quanto é, 30% é uma minoria? Imagina se 30% da população tivesse medo que a chegar às urgências não era atendida. Não é um problema, é uma catástrofe social. Perché una cosa che esquecemos è che a abitação, come a saúde, come a educação, come a segurança social, è uno dos quatro pilares fundamentais do Estado social, pela forma como o compreendemos. Até dito que é um direito substantivo dos outros. É difícil ter sucesso educacional, ser um profissional bem sucedido, ter saúde, se não tiver habitação. E, aliás, até agora só fundamentalmente falamos do mercado da habitação, que é aquela componente que é acessível a uma certa faixa da população. Nem entramos na questão das pessoas que oferecem salários mais baixos, as suas relações com o acesso à habitação, que deveria ser mediado por outras políticas, como a habitação social, etc. Nem entramos nisso. Mercado. Mas queria juntar dois pontos... É uma oferta pública, mas é mercado. Sobre a questão de antes. E, por um lado, dar-te um ponto do teu lado, que é, efetivamente, Há, com certeza, um sobreaquecimento da percepção dos preços ligado ao fato que não conhecemos com precisão os valores das transações. É interesse do mercado fazer crer que o preço seja mais alto do que é. Então, a narrativa é sempre: ah, uma casa vai a arrendamento para 1.200, chega alguém e oferece 1.400. Eu tenho suspeita que isto não seja tão verdade. Eu queria comparar os dados que conhecemos, que são os dados do Idealista, não é? Das confidenciais imobiliárias, que são sobre ofertas, com depois os contratos reais. E ali, acho que teríamos algum arrefecimento da percepção que temos. Mas há uma questão contrária, que é outro estudo do Banco de Portugal, Paulo Rodrigues, um doutorando cujo nome não lembro, peço desculpa por isso, que foi publicado quase sem muita... ninguém reparou, num boletim econômico do ano passado, que é um estudo sobre as transações reais da compra de habitação nos anos do crescimento das taxas de juros europeias, onde houve, como esperamos, uma queda no número de transações. Menos pessoas conseguem aceder a um empréstimo e a comprar. Economics 101 teria dito: o preço vai baixar. O preço não só não baixou, nem abrandou o crescimento. O que dimostra che essa ideia do que estamos no mercado onde vamos negociar, embora com certeza algumas componentes mais extremas sejam esageradas, né, pelos atores do mercado, mas de fato não é bem verdade que haja uma capacidade de negociação. Não é por acaso que nos países onde os preços, por exemplo, o rendimento são mais baixos, são os países onde não são os individuais a contratar a habitação, mas são os sindicatos dos inquilinos. Suécia tem um sistema de controle de rendas que não é basado na tabelação dos preços pelo Estado, mas do empoderamento das associações de inquilinos. A negociação é feita ao nível da cidade, associações de inquilinos versus associações de proprietários. Ali sim, tu tens uma negociação entre atores empoderados. Um inquilino individual que precisa da habitação e não pode desistir, não é um par de sapatos. Não posso desistir de sapatos se não, de habitação se não tenho. Esta ideia da negociação é um pouco... Ou seja, não me parece que descreva, especialmente no mercado onde há atores que estão completamente à parte, descreva o mercado de habitação. Negociação não implica que as duas partes tenham igual poder negocial. Mas é uma negociação. Simplesmente é uma negociação que, em determinadas condições, há uma das partes que tem mais força. Mas não deixa de ser uma negociação. Tal é como nos salários, são uma negociação. E, obviamente, uma pessoa a negociar um emprego para trabalhar numa profissão qualquer, que não seja qualificada, que não seja especialmente distinta, tem um poder negocial do Cristiano Ronaldo a negociar. Ah, aquele gráfico pronto, fantástico, que demonstra, não é, a quebra nos últimos 40 anos entre produtividade e salários, não é, que a certo ponto antes iam juntos até os anos 70, depois a produtividade continua a crescer como antes, os salários aplanam completamente. O que é que acontece a partir dos anos 70? Acaba a contrattazione sindicale. Progressivamente vai descendo a participação sindical. Ou seja, como no trabalho a saída da contrattazione sindicale significa uma enorme capacidade, na habitação nunca tivemos um sistema nacional de habitação. Em Portugal, um sistema de poder, não é, dos inquilinos, de quem precisa da habitação, que permitisse isto. Então é como se fôssemos todos, por exemplo, pessoas que querem trabalhar nas limpezas, a negociar um trabalho nas limpezas. É isso que hoje estamos na habitação, de facto. O mercado não é concorrencial, espera, da habitação? Não, claro. Quer dizer, é evidente que não é. Mas quer dizer, quão longe está do mercado concorrencial? A habitação, pelas suas características, nunca vai ser um mercado concorrencial. Uma das condições fundamentais para ter um mercado concorrencial é ter um produto homogéneo. A habitação não é, mesmo que sejam casas novinhas, acabadas de fazer, com a mesma tipologia. Há sempre pequenas diferenças. Há uma que está num andar mais alto, há outra que está... Sim, mas tu podes ter heterogeneidade. A roupa não é tal... É a antítese da homogeneidade. E, no entanto, tu consegues ter... Tens imensas marcas e consegues ir à loja que quiseres. Tens mais do que isso, porque a heterogeneidade é só uma das características, mas mesmo na roupa, repara numa coisa, a roupa, quando tu vais, as marcas são diferentes entre si, mas tu normalmente tens N peças iguais. Portanto, podes escolher N camisas da mesma marca, certo? E elas estão lá, tabuladas, não vais estar na loja a negociar. Mas olha, por exemplo, hoje é quinta-feira, não é? Quinta-feira, Carcavelos, não sei se ainda há aqui a feira, mas vai lá que vais ver como negocias roupa aí, embora tenhas várias. É um sistema de negociação. Agora, na maioria dos produtos não se faz assim. Tu, quando vais comprar uma camisa, não fazes um contrato de promessa de compra e venda, não é? Mas na habitação fazes, não é? Pronto. Tu chegas lá e tiras. Na habitação não. E inclusivamente o proprietário pode pedir um preço a ti e pode pedir outra qualquer, porque sei lá, acha mais simpático, menos simpático, o que quer que seja. Mas o que eu quero saber é, o mercado da habitação é disfuncional e justifica, portanto, uma intervenção? Eu não disse que era disfuncional. Eu disse que não é concorrência perfeita. Ser disfuncional é outra coisa. Isso aí vamos para o campo da psicologia e eu não me quero meter. Mas é isso que eu estou a perguntar. Ou seja, é um mercado que... Porque no fundo é o ponto do Simone, não é? Que é um mercado que, nesta altura, me parece que tem uma escassez de oferta. Porque vamos voltar... Calma aí. O mercado da habitação é um mito, faço a ideia teórica... do mercado. Ou seja, aquela cena, não é? Economics 101, encontro... Não. Isto não é o mercado da habitação. Não, mesmo é. É uma outra coisa. Não. Tipo, por mim, é mesmo difícil pensar em habitação como falamos em mercado. É ali a questão, porque quando tu tens um objeto que é... Primeiro que é tipo 30, 40, 50, 80% do custo da tua vida, não é? E, do qual non podes desistir, e secondo che è un diritto básico fondamentale, è sempre lì, è molto facile fare la comparazione con, immagini, un mercato da salute, Stati Uniti, è un mercato da salute, chiamiamo di mercato da salute, è la salute meno efficiente, ma è cara, che più funziona in tutto il mondo, e non sto dicendo il mondo occidentale, mesmo no mondo, Cuba ha un sistema di salute infinitamente superiore statunitense. A questão é que estamos acostumados a pensar assim na saúde, em Portugal, e sabemos, embora todos os problemas que temos, limites, SNS, debates, mas sabemos que para que funcione o mercado à margem, precisamos de um SNS que cubra 80, 90% das situações. Não pensamos assim com a habitação. Então, pode haver um mercado de habitação. Depois de termos 70% da habitação cujo preço não é determinado pelo mercado. Ali fora, claro que podemos ter Economics 101 para o que sobra. E isto acontece pela educação, acontece pela segurança social, acontece pela saúde, acontece também pela habitação, porque há casos, há exemplos, onde é que funciona o mercado da habitação, com pessoas que têm o poder para contratar. Temos de fazer aqui, um esclarecimento conceptual. Ok. Porque... Tu falas de mercado e quando tu falas de mercado falas de agentes privados e onde há lucro diferente de zero. Eu, como estudei economia, para mim mercado é o sítio onde a oferta e a procura se encontram. E essa oferta até pode ser pública. Portanto, quando tu tens a provisão pública do SNS, isso também resulta de um mercado. E resulta de um aspecto muito interessante, aliás, que se aprende quando se estudam bens públicos, que é uma outra forma de olhar para a curva da procura. Porque eu posso olhar para a curva da procura de uma forma que é, para este preço, que quantidade é que eu estou disposta a consumir? Ou posso olhar que, na verdade, a valorização é a forma certa de olhar para o mercado da habitação, que é, para esta quantidade, que preço é que eu estou disposta a dar? São duas formas, e esta segunda é relevante para a habitação, porque, na verdade, eu não estou a pensar, ah, se o preço for isto, eu compro 3 casas, e se o preço for aquilo, eu compro 10. O que normalmente eu estou a pensar é, para esta casa, com estas características, com esta localização, com esta área, com estes acabamentos, com uma série de características que eu, enquanto consumidor individual, valorizo, estou disposta a dar este preço. E se for outra, que já não é naquela zona, que é diferente e não sei o quê, estou disposta a dar outro. E isso é fundamental para eu perceber que, ao contrário do que eu faço com a roupa, com a carne, com uma série de bens, em que eu pego nas decisões individuais de cada um, e é como se eu pegasse nestas procuras todas e as metesse dentro de um saco todas juntas para retirar depois um preço. Aqui não, é individualmente que é definido. Funciona como se fosse um leilão, a tal negociação. O que é que acontece, por exemplo, numa universidade? Se eu tiver 100 vagas e tiver 1000 pessoas a precisar de ensino superior, eu vou ter sempre um problema para as 900, independentemente até de poder decidir que agora não entram os que têm as notas mais altas e vamos sortear estas 100 vagas entre estas 1000 pessoas. A questão é que essa... São questões diferentes. Essa definição do mercado... distributivas. Uhum. Há questões distributivas de, no fundo, se quem é que consegue ter acesso à casa, quem é que a leva, mas há outras questões que, mesmo que eu diga não há nada disto, eu vou distribuir isto aleatoriamente, se eu não tiver casas que são suficientes para o número de pessoas que precisam de casa, eu vou continuar a ter um problema de habitação. Aqui entramos numa questão que é um pouco teórica, mas talvez valha a pena rapidamente. A questão é que tu partes numa definição do mercado, que é a definição que se ensina na economia neoclássica, na economia mainstream, como chama, que é como um fato natural. A questão é que isso é muito contestável. É ainda mais evidente com um produto, com uma habitação, que sem intervenção do Estado nem existiria. Quem faz os esgotos, quem faz as ruas, quem faz tudo o que é preciso para que se... Ou seja, a habitação, antes de mais, é algo criado fundamentalmente pelo Estado e pelo comum, através da privatização da terra, que a priori é comum ou do Estado. Então é o Estado que cria o mercado. E não existe um Estado, um mercado fora disso. Ok, é a ideologia liberal, depois não liberal, tem passado centenas de anos a tentar convencer no fatto que os mercados fossem algo natural e che invece di essere algo che os propios teoristas liberais e liberais explicam che tem che essere costruito, come Lippmann, Friedman e companheiros. Pronto, saindo disto, com a habitação é especialmente evidente. Deixa-me só interromper o teu raciocínio. Fazer uma pergunta. Sim. Diz uma coisa, se tivesses nascido no Japão, de pais japoneses, que língua é que achas que falavas? Japonês, tem. Pronto, mas que língua é que tu falas? Italiano, português, inglês, espanhol. Okay. Pronto, mas originalmente... Nasci então, falando italiano. Então dirias que a língua é uma construção social. Ah, claro. É construída. Ah, sim, deste ponto de vista. Mas não é natural o homem falar? Não estou a ver qual é o ponto. O ponto é que o facto de alguma coisa ser uma construção social, como o mercado, admitamos, não deixa de ser natural e esse quereres imputar ao mercado uma natureza artificial como se ele não resultasse naturalmente da vida em sociedade é algo em que provavelmente não vamos chegar a acordo. Resulta de específicas escolhas que foram feitas ao longo da história. Aliás, existem contextos em que esses mercados, pelo menos na habitação, não existem. Estiveram os países socialistas que tiveram 100% de habitação pública. Aliás, foram dois contextos que historicamente nunca tiveram problemas de acesso à habitação. Tinham provisão pública, mas não deixava de ser um mercado. Pronto. O ponto simónico, que, não é muito, que é fácil nós concordarmos, é a maneira como os mercados funcionam varia de país para país, de acordo com contingências históricas, tradições, etc. Eu acho que mesmo sem ir para aí, é possível olhar para o mercado da habitação, mesmo olhando para ele de maneira clássica, e fazer a pergunta, existem falhas de mercado, como existem na saúde, por exemplo? Simone estava a dar o exemplo dos Estados Unidos. É mais ou menos consensual, visto aos olhos de um europeu, que o sistema americano é bastante disfuncional, porque, deixa-me só terminar, porque gera falhas de mercado na medida em que há uma sobreutilização dos serviços muito acima do que seria eficiente. No caso da habitação, o Simone, aí há 20 minutos, logo no início da conversa, falava do exemplo dos investidores estrangeiros e do aumento das rendas, e no fundo, sinalizando que há aí uma situação em que se gera, ele não usou este termo, não é? se calhar não o prescreverias, não é? Uma falha de mercado que justifica a intervenção do Estado, que depois pode ser regulando, pode ser providenciando habitação social, etc. Não é? Vera, existe? É assim, eu doutorei-me em economia da habitação. O facto de para existir uma economia da habitação é precisamente porque o mercado da habitação não funciona em concorrência perfeita. Nós não temos especialização da economia nas alfaces, porque não tem nenhuma característica especial. É por isso que existe a economia da educação, existe a economia da saúde, e todas as micros aplicadas resultam de mercados que não funcionam em concorrência perfeita, onde, portanto, existem falhas de mercado de diversa natureza, de poder de mercado, de assimetria de informação, que é uma coisa que existe claramente isso. Na habitação. Pronto, portanto, pergunta, existe tudo isso. A minha pergunta é, na tua opinião, no geral, há que falhas de mercado que existem que justificam uma intervenção? E, dois, no caso português em particular, nos últimos 10 anos, surgiram novas destruções ligadas ao investimento, seja aos vistos gold, estatuto de não residente, etc, etc, que justifiquem a intervenção? Leia-se maior intervenção? Eu sou defensora, apesar de toda esta minha conversa e do mercado, eu sou defensora da existência de provisão pública de habitação. Escrevo isto há muito tempo. E digo, eu olho para a Constituição e depois para a Lei de Bases e vejo lá que o Estado é o garante do direito à habitação. E subscrevo isto totalmente. E, portanto, acho que à semelhança do que acontece na educação, na saúde e nessas outras áreas, também deve existir uma provisão pública de saúde. 70% da habitação pública? Concordarias ter 70% da habitação não pública? Não tenho problemas nenhums com isso. Ah, okay. Estás a ver? Surpreendi. Temos um problema com isso. Imaginamos que amanhã começamos o mais amplo programa de habitação pública que já fizemos. Tempo. Demorava dezenas de anos. Ou seja, os países europeus, quando investiram tudo o que tinham em habitação, em 30 anos não chegaram ao 40%. É? Tinham levado com uma Segunda Guerra Mundial e, portanto, não construíram. Sim, sim, sim. Mas pronto, hoje seria mais simples, porque já está ali. Vou lembrar uma coisa que eu disse há pouco. A habitação é um bem duradouro. O que quer dizer? dizer que ter provisão de habitação não significa necessariamente construção nova. Essa é outra falácia. É um grande erro. As pessoas dizem, é preciso aumentar a oferta e isto é igual a... Construir. Construir. Não é. Não é, porque eu tenho um stock de habitação e, portanto, eu posso encontrar diversas formas de utilizar. Tenho uma novidade. Parte desse stock é público. E olha, a lei de bases também tem lá normas que dizem coisas como que o Estado deve mobilizar o seu património para disponibilizar para a habitação, seguido de também deve incentivar aquilo que é privado a cumprir a função social da habitação. E depois podemos olhar para esta função social da habitação de duas formas. Podemos fazer uma leitura em que quem tem a habitação tem a obrigação de disponibilizar os seus imóveis para a habitação e se não o fizer é castigado. Provavelmente será a tua posição. A minha é diferente, que é quem tem património não tem nenhuma obrigação sequer moral de colocar para habitação, deve ser incentivado a fazê-lo. Deixa-me só dar, só acrescentar aqui os números, que isto é muito interessante. Uhum. Que é, nós estamos sempre a ouvir falar, a proposta da crise da habitação, da falta de oferta. Constrói-se menos do que no passado, faltam casas, etc. E é muito engraçado porque os números são mais ou menos, eu não diria contraditórios, mas aparentemente tem aqui alguns paradoxos. Porque nós, por um lado é verdade que nós tivemos um boom nos anos 90, que terminou com a crise de 2008, e na qual nós percebemos que tinha havido uma alocação de fundos bastante deficiente durante esse boom, muito empurrado com o crédito da habitação. A partir daí, tanto quanto eu percebo, até houve muita mão de obra que saiu do país e, portanto, foi muito difícil voltar a crescer de novo. A capacidade instalada caiu e ainda não recuperou. E, portanto, nós temos dois níveis. O fluxo é dos mais baixos da OCDE, o fluxo de construção, mas, ao mesmo tempo, somos dos países da OCDE com maior stock, ou seja, com maior número de casas por habitantes. Não só em absoluto, também em proporção. Durante estes anos em que não construímos, não diminuiu o rácio de habitações face aos núcleos domésticos. Então, aos habitantes? Sim, há uma república... Não, como se chama? Agora não me lembro quem foi. Ladrões de bicicletas. Tem algum blog post que compara. É verdade que diminui a construção, mas depois, em vez do rácio, quantas famílias, quantas casas, manteve-se sempre igual. Basicamente é que não estavam a crescer o número de núcleos habitacionais. Claro que as casas também se chamam imóveis, sabes? Imóveis significa que elas não saem do sítio, apesar de algumas pessoas falarem em alugar casas, mas elas de facto não saem do sítio. Deixa-me ver, desculpa, só para terminar os dados, porque isto torna-se muito interessante. Porque ao mesmo tempo nós temos um fluxo baixo, um stock relativamente elevado e somos o país da OCDE com o maior número de casas ou vazias ou segunda habitação. 30%. Sim. Que é incrível. 12,5% das quais estão vazias, parte delas do Estado, outras em particular. Aliás, vazias, o que chamamos de vazias, de facto, é o que legalmente é devolutas. Ou seja, que alguém determinou que durante um ano não foram utilizadas, há muito mais vazias do que as devolutas. Então, os números que temos só apanham parcialmente isso. Sim, temos centenas de milhares. Em Lisboa, onde há grande crise de falta de habitação, há 50 mil devolutos e não sabemos quantos vazios. Não há falta de oferta. Ou seja, há falta de oferta, mas não há falta de habitações. Isto é evidente. A questão é o que é que fazemos todas estas habitações vazias. Há aqui dois desafios. Um é trazer estas casas para o mercado e o outro é reabilitá-las. Para reabilitar é preciso construção na mesma, na verdade. Estamos a falar de construção na mesma e de é preciso que o setor tenha capacidade, sim. Não é muito diferente reabilitar uma casa ou reconstruir uma casa. Mas atenção, nos últimos 10 anos reabilitámos... Depende do seu estado de conservação, claro. Nos últimos 10 anos reabilitámos imenso e o número de devolutos não caiu. Ou seja, não é bem verdade que o que reabilitámos eram os devolutos. Onde é que vais buscar o número de devolutos? Pá, é difícil, a Filipa Rosetta recentemente falou dos 50 mil devolutos em Lisboa, é verdade que são números complicados, etc, mas a vereadora... O devoluto tem decreto, não é? Tem que define até para efeitos de IMI, é salvo erro do tempo da Ferreira Leite, e tem lá uma série de situações que excluem isto, tipo, estarem num litígio judicial de pessoas que estão fora do país. Portanto, tudo isso não entra no conceito de devoluto. Pois, então são muito mais os vazios do que os devolutos. Exato, é isso. E os vazios eu conheço, porque estão nos censos. E, por acaso, metade deles, daquele número gigantesco das 750 mil casas vazias que nós vamos agora ocupar, metade deles estão vazios porque estão no mercado. Estão para arrendar ou para vender. É assim, pelo menos foi assim que os censos. Pois, isso era o que eu vos ia perguntar. Porquê é que estas casas estão vazias? É porque as pessoas não... Podem estar, e depois há um... Eu não sei, tenho suspeitas de algumas coisas. Algumas vão testar, por exemplo, de facto, têm disputas judiciais ligadas ao direito da família, não é? São todos muito amigos, exceto depois quando o pai morre, que se pegam todos. E estão a discutir quem é que fica com a casa. Não podem fazer nada. Há uma questão mais ampla que é, tivemos 20, 30 anos em que o processo de construção urbana era baseado na suburbanização, onde não havia interesse no investimento nos centros urbanos, parcialmente também por causa do descongelamento de rendas, mas era uma questão marginal, porque os prédios abandonados, vazios, não têm rendas congeladas lá dentro. Mas pronto, nesse período em que o sistema econômico do paese stava molto assente nel processo di costruzione e espansione della mancia urbana, basicamente non aveva interesse nisso. Então, stiamo in parte a pagare isso. O che stiamo a vedere è che, embora agora stiamo in un ciclo economico che è molto assente, non regresso al centro, attraverso il turismo, di mille ragioni per le quali vogliamo voltare a usare, non è, o parque imobiliare che abbiamo nas cidades, esses números não vão baixando, porque é muito mais simples renovar uma casa que tem sido habitada, despejando os moradores. Aliás, quase sempre nem precisamos despejá-los formalmente, porque é suficiente não renovar os contratos. As não renovações são despejos silenciosos, porque não passam através de uma decisão judicial, então não são contabilizados. Então, de fato, o que acontece é que observamos que todo este processo de renovação não está a incidir sobre os devolutos. Há um estudo muito específico numa rua da Alfama, feito por Ada Gago e Agostinho Coccolagant, sobre não é, como 50% da rua em poucos anos se transformou em alojamento local, e quase todas as casas que foram transitadas para o alojamento local eram previamente habitadas. Aliás, a certo ponto, em 2018-2019, a Associação dos Proprietários de Alojamento Local disse: 50% das casas que estão em alojamento local eram antes vazias. Bom, 50% então eram habitadas. Exatamente. Então, estamos a ter aqui, aliás, naquela construção do mercado, tivemos nos últimos 10 anos toda uma série de incentivos, precisamente para não utilizar a habitação enquanto habitação, que contribuíram para isto. Por exemplo, o fatto che durante 4 anni, da 2014, quando si codificò l'alloggiamento locale, 2018, pagavas meno imposti no alloggiamento locale do che se arrendavas. In 2018 se equiparò, e durante un periodo era uguale. Depois foram introduziti os benefici fiscali, a riduzione nas taxas per arrendamento de longa duração. Ma concretamente, è un esempio. O Estado tem um Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado que injeta imenso dinheiro na reabilitação do edificado, mas sem ter nenhuma condicionalidade quanto ao tipo de edificado que é feito. Esta é uma coisa que a Helena Rossetta foi denunciando ao longo do tempo. Os próprios canais que utilizamos para atrair investimento, o próprio Vistos Gold. O Vistos Gold, infelizmente as finanças não nos dão os dados, não dizem onde é que foram comprados, mas há muitas evidências pontuais do fato que em muitos casos se tratava de comprar habitação só para ter o visto. Há histórias, e são muitas, de investidores chineses comprar uma casa e tal. O mediador dizia, então as chaves, não quero, não preciso, eu precisava disto para ter o visto. Ou seja, claro, isto são pontos que não fazem uma história complexa, mas a questão é que se juntamos todas as medidas que fizemos, os benefícios fiscais, os fundos de investimento imobiliário, etc., estamos a ver que efetivamente construímos um mercado onde os incentivos não estavam orientados para que a habitação fosse para a habitação. Então, quando tu falas de falha do mercado, é como se assumes, justamente como devia ser, que o mercado deveria servir para dar habitação. De fato, o mercado, como está concretamente construído pelas leis do Estado, pelos subsídios fiscais, etc., não é pensado para habitação, é pensado para habitação enquanto instrumento econômico, que é também compreensível, porque a habitação, de fato, é imobiliário, é um instrumento de crescimento econômico. Então, nesse conflito, a minha percepção é que escolhemos a dimensão econômico-financeira à custa do direito de habitação. Então... Mas podes ter os dois. Podes ter parcialmente... Eu acho que podes ter os dois quando a acumulação está na margem. E eu As experiências históricas que temos, quais são os sistemas de habitação que garantiram acesso universal ou quase universal à habitação? São sistemas que, de muitas formas diferentes, tinham a grande maioria do parque habitacional fora do mercado. Ou porque de propriedade pública, social, coletiva, cooperativa, ou porque, sendo privado, a determinação do preço estava fora do mercado. Então, tu tens regime socialista, 100% de habitação pública. Tu tens os regimes mais liberais, onde tens 10, 15, 20% de habitação pública, mas depois controle de rendas, o que significa que, com exceção de um 20, 30, 40% que está completamente no mercado, a componente maioritária da abitação, è difficile determinare qual è a soglia, non è certa, soglia non è un'altra cosa, o nivel certo per scegliere lì, ma storicamente sta con certezza assieme del 50%. Não está determinado pelo mercado, em muitas formas. Isso que tem em comum regimes socialistas, Viena, Suécia, a Dinamarca, a própria Alemanha, a França, o Reino Unido até os anos 70, antes que liberalizassem tudo. Então a questão é como é que fazemos? Se historicamente não se dá regime de habitação que não funcione para garantir o investimento direto à habitação, sem isto... Temos a coragem de fazer a única coisa que podemos fazer para chegar ali rapidamente, num contexto onde temos 2% de habitação pública, 0% de habitação social não pública, etc. Eu acho que hoje em dia em Portugal não há alternativa a uma coisa que se chama controle de rendas. Mas eu aí, enfim, estou bastante longe de ti. Sim. Sobretudo porque, voltando ao exemplo do mercado da saúde, o mercado da saúde, ou a saúde, é uma arena, uma enorme assimetria de informação. Só chega ao médico, é um bocado como com o mecânico do carro, um bocado esse, curiosamente, que não está tem bastante menos regulação. É um bocadinho mais grave. Só porque o impacto é mais grave, mas a assimetria de informação é parecida, ou se calhar pior no mecânico. Ou o carro gripar tem... Ele faz lá qualquer coisa dentro e tu não sabes bem. No caso da habitação, não é exatamente isso que está em causa. Tu tens aqui uma série de disfunções. Esse exemplo dos vistos gold, eu também não sei que impacto é que tem, mas é um exemplo interessante de facto. Porque claramente os incentivos que aquilo dava era para as pessoas comprarem casa, simplesmente para terem acesso à residência. Numa altura em que os preços da habitação estavam a descer. Claro, foi aí que aquilo foi lançado. E curiosamente os indicadores de sobrecarga e estavam piores também. Foi a altura da crise da Troika. E, portanto, essa medida serviu para que o mercado imobiliário não caísse mais do que aquilo que mesmo assim caiu. Aliás, o aumento de preços que se verifica a partir de 2012, 2013, até 2016, é só recuperação das perdas que tinham tido desde 2009. Ah, até 2016, sim, sim. Mas a minha pergunta é, tu, claro que isto é... Talvez viés de economista, não é? Mas o preço é um indicador precioso e que tu não consegues, aliás, por isso é que as economias socialistas falharam, não é? Tu não consegues, planeando de cima, muito complicado tu acertares. É uma questão interessante. Há um artigo lindíssimo do Evgeny Morozov, na New Left Review, que se chama Digital Socialism. Esse concede o fato que nos anos 70 os liberais e neoliberais tinham razão quanto ao fato que não existia a capacidade de fazer um planeamento, era uma questão tecnica, ou come si chiama, Allende tentò fare questo, non è che la scena del cyber, non me lembro il nome, agora, e também Morozov conta questa storia lindissima num podcast, perché effettivamente aveva un problema tecnico di determinare o prezzo, não é, a partir de instrumentos que não fossem o mercado. O que demonstra, que explica ele, o que demonstra a história da Amazon, etc, etc, que hoje em dia tens perfeitamente a tecnologia para planear a economia. Há outros estudos que demonstram que a Amazon fundamentalmente é economia planeada a todos os efeitos. Então, fora da questão, não é, política, queremos ir lá ou menos, a sugestão dele é que hoje temos os instrumentos para ter mercados socialistas funcionais sem as filas das padarias, etc, etc. Precisamente porque as tecnologias que fomos criando permitem que os sinais, não é? Aquela ideia do Hayek, do mercado, enquanto lugar onde o conhecimento coletivo se encontra, se torna num meio epistemológico, não é? O que fundamentalmente diz Hayek, e que, de fato, tem razão. A questão é que hoje em dia temos instrumentos que permitem essa epistemologia fora do mercado capitalista. Então ali abre-se a possibilidade de fazer muitas coisas. Mas como é que tu sabes, sei lá, o fixação de rendas, por exemplo. Ainda no outro dia estava a ver um estudo da Catalunha, eles fixaram se rendas. Se tu fixares rendas e obrigares as pessoas a pôr a casa no mercado, consegues, claro. Agora tens com meios coercivos. Ah, exato. Pronto, agora mas tens sem meios, perguntar mas o argumento do Simone era sem meios coercivos, não é? Não, eu sou também a favor dos meios coercivos, mas acho que... Ou fixas um nível muito elevado e aí não há problema, não é? Não, tivemos período. Ah, sim, se fixares um teto, olha, agora ensinei isto aos meus alunos de introdução à micro. Mas espera aí, durante um grande teto parte... acima do preço do mercado... Aí é tranquilo. Durante grande parte da história, tu tiveste os controles de rendas nos sistemas capitalistas, ou seja, havia renda, mercado de arrendamento que funcionava de forma muito eficiente e continua a funcionar na Suécia, na Dinamarca, que não são países socialistas, dentro de um sistema de controle de rendas. Ou seja, existe a possibilidade de um controle de rendas sem fazer a revolução socialista. E de fato continua a existir, porque há tudo uma série de... Aliás, é relativamente simples no mercado de controle de rendas. Tu podes fixar as rendas a partir dos investimentos feitos, pode ter tudo uma série de flexibilidade que te permitem incentivar a renovação energética, etc. Claro, não estamos a falar de congelamento de rendas. E isto conheces... é muito mais simples que fazer um mercado socialista. É. Há várias no geral. De controlar rendas que não é só o congelar. Agora, isso, o funcionamento desses mecanismos também não se pode divorciar daquilo que é a estrutura de mercado do lado da oferta, porque uma coisa diferente é tu teres uma oferta que é dominada por meia dúzia de empresas cujo objeto de negócio é precisamente ter imobiliário para pôr a arrendar e, portanto, a única forma que têm de ter rentabilidade é ter as casas para arrendar e não conseguem e não vão inundar o mercado a vender as casas que têm. Outra coisa diferente é teres um mercado que é feito de pequenos proprietários, em que cada proprietário tem só, para além da casa onde vive, uma outra casa, que às vezes até foi herdada, era a casa que era dos pais, a casa onde cresceu, a casa onde, com a qual tem uma relação afetiva. Algumas pessoas até não às casas, não é? A Vivenda Mariani, por exemplo, é um nome que me ocorreu agora. Não sei, onde é que tiraste esse nome? Não sei, apareceu-me agora assim, de repente. Tem esta relação com as casas e que, portanto, não a vão pôr a arrendar num mercado relativamente ao qual têm imensa desconfiança, em que acham que há uma proteção se houver um grupo de vândalos que fique na casa e que a destrua, depois não têm forma de ser ressarcidos, por uma renda que vai ficar controlada, limitada. E mais do que isso, tu sabes que vais controlar rendas, a tua tendência vai ser logo para, à partida, pôr já hoje em dia rendas mais altas para compensar os não aumentos que vais ter. Pronto, claro, ali precisa. Mas ali faço de um exemplo que é perfeito, de uma política que eu achei completamente errada pela forma como foi implementada, lançada, porque nunca foi implementada, o arrendamento forçado. O terrível arrendamento forçado socialista, etc. Outra vez, é uma política que eu acho foi completamente errada no contesto pela forma como foi feita. Mas tu imagina isso do ponto de vista do pequeno proprietário. O Estado vem e diz, opa, tu tens esta casa abandonada há 30 anos, esta fica comigo, eu faço as obras, pago as obras, arrendo a casa e além de recuperar o custo que eu investi, o que sobra disto, dou para ti. Tu não tens que fazer nada, a partir da manhã vai ter um fluxo de caixa para uma casa que hoje não estás a fazer um euro. Do ponto de vista, isto é um socialismo para os proprietários, de certo ponto de vista. Não fosse obrigatório, seja, não... Mas, então, ali tu dizes, ok, aqui está a ideológica que é o Estado mexer na minha propriedade. E se os agentes confiassem no Estado e também. E se os agentes confiassem no Estado. Mas a questão é que tu estás a prometer hoje, amanhã não vais dizer, ah, olha, afinal mudei de ideia. Então imagina se amanhã os agentes deixassem de confiar no Estado. Nas escolas, o que é que fazias? Temos que começar a acabar, construir certos mitos. Em Portugal temos algumas das taxas de falência nos empréstimos e de não pagamento das rendas mais baixas. Agora, infelizmente só encontrei um dado que juntava rendas e prestações dos mútuos. Estamos mesmo na parte mais baixa do OCDE. Ou seja, não é verdade que a gente... Aliás, culturalmente, aquela obsessão que temos pela habitação em Portugal, a gente é a última coisa que deixa de pagar a habitação. Mas não é só cá. Sim, mas estou a dizer, Portugal especialmente tem sim, isto. Esse ou seja, aquela mito, ideia, não? Que ninguém somos um paga. País de proprietários e que isso um é. Quase ninguém mundo, não paga habitação. E que ou seja, é muito cêntrico na Europa, não é nada. Se tivéssemos. Não ocupações deste país. Este país não é ocupações de habitação. Ou seja, aqueles medos que são, se deixamos as casas, a gente ocupa. Não. Aqui não há um movimento de ocupação. Vejam lá na Espanha, na Itália, na Holanda, há dezenas e centenas de milhares de habitações ocupadas. Ou seja, estamos num contexto em que todos estes medos quanto ao mercado e Estado honestamente não se justificam. Talvez é a hora que começamos a explicar a gente que não tem que ter medo disto tudo, porque de fato temos um mercado muito seguro. Aliás, uma das coisas que o governo socialista tinha feito era introduzir seguros obrigatórios de arrendamento. que outra vez eu acho uma medida errada, mas se tu me dizes que precisamos recuperar confiança, pronto, vamos para os seguros obrigatórios no arrendamento, são 15 euros por mês, se isto não salva, vamos fazer isto. Então, mas digam-me, vamos tentar dar aqui um pouco de ordem à nossa conversa. Digam-me o que é que acham desta proposta genérica. Não é? Nós temos de resolver o problema do lado da procura e do lado da oferta. Do lado da oferta nós temos muitas casas vazias, precisam de ser reabilitadas ou postas no mercado. E, portanto, precisamos de ter capacidade instalada para a reabilitação. E, nesse sentido, faz sentido simplificar ainda mais o licenciamento, etc., que os construtores se queixam. Não é? Faz sentido dar incentivos, eu não diria forçar, mas dar incentivos, que são uma espécie de soft forcing, não é? Porque, no fundo, estás a dar penalizações fiscais ou, ao contrário, benefícios para se pôr as casas no mercado. Para casas que estejam em fundos de investimento, casas que sejam de pessoas e que não estejam a render, são penalizadas em termos fiscais e vão para o mercado. Também poderá fazer sentido investir ainda mais na habitação pública, sobretudo a nível local. Não é? Disto do lado da oferta. Do lado da procura, o que nós temos, da maneira como eu vejo, é nós tivemos um aumento grande da procura e aí temos de tomar uma decisão. Ou nós achamos que esse aumento é um efeito colateral negativo de algo que é bom, mais estrangeiros a viver ao país, mais turismo, etc. Ou achamos que é mau. Não é? Se achamos que é mau, a solução é fácil. Se achamos que é bom, como eu acho que a maior parte das pessoas acha, então o que o Estado deve fazer é utilizar fundos que, na verdade, vêm precisamente desse influxo de pessoas para subsidiar a compra de habitação. E, portanto, nós, do lado da oferta, garantimos que há mais Sabes oferta. Sabes uma coisa? Se subsidiares a procura de habitação, o preço vai aumentar. Pois. Subsidiar um mercado desregulado ajudar faz aumentar pessoas, o preço. Ajudar as pessoas a comprar casa? Não, mas eu tenho ideias sobre isso. Por exemplo, relativamente agora a esta isenção do IMI, eu expliquei que a isenção do IMI foi para os jovens. Portanto, se um jovem tem 400 mil euros para gastar, ok, um jovem que se licenciou aqui e que tem um ótimo emprego, seguro, tem 400 mil euros para gastar. Não é um jovem que esteja na mediana. Tem 400 mil euros para gastar na casa. É-lhe irrelevante se ele vai gastar, quer dizer, ideologicamente pode ter alguma preferência, não é? Mas à partida diria que é-lhe indiferente se vai gastar 400 mil na oferta que vai fazer a quem está a vender a casa para aumentar a sua probabilidade de comprar a casa, ou se vai oferecer menos a quem está a vender a casa, porque depois vai ter de pagar o IMI. Pronto. E a medida foi apresentada não como para dar uma vantagem comparativa aos jovens, ou seja, como se fosse eu que desse uma bonificação aos jovens para entrar na faculdade, para passar à frente de alguns competidores, mas sim para gastar menos dinheiro. Que eu saiba, ainda não há estatísticas sobre isso, eu pelo menos pedi ao INE para ter valores de médios de aquisição por jovens antes e depois da medida, que é para poder fazer isto com o mínimo de seriedade, e o INE disse-me que não estava a recolher esses dados e que não se previa para breve. Mas dizia eu, quando eu isento o IMI, o que eu estou a fazer é permitir que este dinheiro que estava guardado para o IMI seja transferido para quem está a vender a casa e, na verdade, o jovem acaba a gastar o mesmo. Uma coisa diferente poderia ser não facilitar neste momento inicial a oferta que se faz e ficar com a casa, e portanto ele tem de pagar o IMI na mesma, mas durante os próximos X anos, por exemplo 3 anos, 5 anos, vê esse IMI devolvido no seu IRS, desde que mantenha aquela casa. O que significa que não dá para eu ter uma isenção mais à frente e logo a seguir vender, não é isso. Se eu vender aquela casa, deixei de receber parte do IMI. E, por outro lado, como só recebo o IMI através do meu IRS, também não permite que pessoas que só estão aqui de passagem, portanto que não têm uma ligação ao país do ponto de vista dos rendimentos, usufruam desta medida. E eu acho que estas são todas coisas muito razoáveis, muito úteis, etc., que nem começam a mexer na escala do problema que temos. Mesmo quando a desligação, desculpem lá o horrível português, entre valores da habitação e rendimentos oferidos é tão ampla, estas coisas não vão chegar ali. Explica-me uma coisa, como é que tens esse desligamento tão grande? E depois olhas para as taxas de sobrecarga e elas não são esse horror. As taxas de sobrecarga têm muito a ver com o fato que 70% da população é proprietária, então, dos quais metade tem empréstimos. Não, mas aqui, quando falamos do acesso à habitação, estamos a falar de quem entra. E, aliás, já falamos de 30% da população que está no arrendamento e falamos de todas as novas gerações que têm que entrar. Estamos a falar implicitamente de quem quer comprar casa e não pode. Embora esse ponto, estamos a falar implícita. Quando falam de crise da habitação, para mim, crise da habitação tem que ver com violação do direito à habitação. E, por exemplo, é violação do direito à habitação, que é uma coisa que não comove ninguém, que 68% das pessoas que têm dificuldades de mobilidade vivem em casas que não estão preparadas para isso. Mas ninguém fala. Isto não é um problema de habitação. Numa sociedade que está a envelhecer e que com esse envelhecimento vêm dificuldades de habitação. E depois estão presas nas suas lindas mansardas com rendas reduzidas no quarto andar porque estão num prédio sem elevador. Mas não comove ninguém. Isto não é um problema de habitação. O problema de habitação é o preço. Preço. Quando nem sequer depois estes aumentos do preço depois se traduzem naquilo que nós temos de melhorzinho, menos mal, vá, de indicadores de acessibilidade económica, que também é uma das dimensões do direito à habitação, no país. Sim, o preço é mais visível e teve uma mudança mais abrupta, por isso é que nós olhamos para ele. Mas esse ponto, eu queria só dizer uma coisa, porque o ponto da Vera é interessante. Nós falamos, eu acho que faz sentido falar da crise da habitação, no sentido da dificuldade de pessoas que estão em fase de comprar casa ou precisam de comprar casa em aceder à compra de casa. Mas no meio disto tudo há imensa gente, provavelmente pessoas aqui nesta sala, que enriqueceram imenso, implicitamente, com esta subida do preço da habitação. Aliás, eu na verdade eu sou uma dessas pessoas, por sorte. Mas esta embora também não possa fazer nada com isso, porque é a minha casa. Precisamente. Mas ou seja, vale muito mais. Quem enriqueceu não é que tem a habitação de propriedade, a não ser que decida sair de Portugal e ir para um país onde não cresceram os preços. Os únicos que beneficiaram concretamente disto são aquela cidadania proprietária que tem pelo menos uma segunda habitação que pode convertir em liquidez. Médio porquê? Porque se de hoje para amanhã tiveres um azar e que precises de financiamento, teres um colateral que está a valorizar, também não é uma coisa totalmente irrelevante. Sim. Sim, mas isto... Se fazer uma hipoteca... Primeiro, isso se torna relevante para sempre menos pessoas, porque está a diminuir... Aliás, o grosso dos proprietários da habitação estão fora das grandes cidades. Ou seja, em Lisboa é maioria o inquilinato. Nas áreas metropolitanas o inquilinato é maioritário. Ou seja, aquele rácio tão alto que tivemos historicamente, que continuamos a ter, mas embora a descer de proprietários, deve-se ao fato que fora das grandes cidades 100%, 98% são proprietários. Então já nas áreas metropolitanas foi historicamente diferente, então os proprietários não são a maioria e outra vez vamos aumentar. Nas áreas metropolitanas sim, no centro é que não são, em Lisboa eram 55. Sim, ok, sabe? Pronto, outra vez, mas está a ampliar-se. Mais para alumiar nas, é diferente. Nas faixas etárias mais jovens estamos a ter uma queda, mas olha, imensamente, ou seja... Introduz um aspecto que eu também acho que é muito importante e que não consigo desligar da questão da habitação, que é da coesão territorial. Pois. O facto de teres um país onde 44% da população vive em duas áreas metropolitanas é capaz de ser um bocadinho aí disfuncional, aí sim acho que podemos... Também não somos caso único. Não somos, é verdade. Nem somos o pior país nesse aspecto. Não. O Reino Unido também tem uma grande concentração, pelo menos de riqueza, em Londres, mas eu aqui, e principalmente porque somos um país até pequeno, não é? 92 mil quilómetros quadrados, com uma rede de transportes viável, em que tu saibas que podes viver em Tomar, trabalhas à distância e que quando tiveres de vir cá a uma reunião tens um comboio que sai às horas que te prometeu que saía e que não para pelo caminho e chega às horas que é normal chegar, se calhar isso também contribui. Sim. Sabes aí qual acho que foi a principal... Aliás, não necessariamente a lei das habitações, a lei de bases da habitação também fala de transporte. Sabes por mim qual foi a mais consequente, embora não necessariamente a melhor política de habitação que foi feita pelo governo socialista? Os passes gratuitos. Ué, passes não é gratuitos, mas muito baratos na área metropolitana de Lisboa e do Porto. O que permitiu que a gente saísse da cidade sem ter que pagar para o transporte público valores que fundamentalmente iam acabar com o ganho económico em pagar menos. Eu por acaso sou a favor de condição de rendimentos nisto. Não, eu sou a favor do transporte público gratuito, mas esta é uma outra questão. Era para dizer que concordo absolutamente que há uma componente disto tudo, que é o planeamento urbano, o transporte, etc., que nem entramos a falar. Como outra vez não entramos a falar das questões da habitação para as faixas de população mais pobres, que num país onde o salário mínimo não chega aos 1.000 euros. Aliás, uma das razões pelas quais eu tenho algum problema com a utilização do próprio conceito de crise. É que a atenção que temos é meia culpa também. Tivemos, talvez excessivamente, neste debate, sobre a questão dos preços que se liga principalmente àquelas classes que têm normalmente acesso à habitação, de alguma forma obscura que nesse país há historicamente uma exclusão de certos grupos economicamente e racialmente definidos do acesso à habitação, que tem a ver com a construção da informalidade e que está a voltar de forma muito maciça, que tem a ver com os problemas da habitação pública, etc., que nem começámos a mexer. E que pois são os mesmos de sempre. Isso, nisto eu concordo completamente. É o primeiro quintil é que está em maiores dificuldades, é o que esteve sempre. Portanto, quer dizer, eu lembro-me há uns anos de ver uma capa do DN que era com as casas que não se podem comprar, e então contavam a comovente história de um senhor que tinha saído do Saldanha para ir para os Olivais, porque tinham aumentado a renda. E ele diz, eu até consegui pagar aquela renda, mas eu não queria deixar de viajar, ir comer fora, e por isso fui para esse sítio remoto e distante, que são os Olivais. E eu pensei, aqui está a crise da habitação. Era remoto do DN, sobretudo, não é? Chegámos a um ponto de completo acordo. Desculpem lá. Chamar a isto crise da habitação é insultar as 125 mil famílias que até aos anos 90 viviam em barracas. Mas já são tenho os dados. Cerca de 106 mil núcleos familiares no país que têm situação de extrema precariedade habitacional, dados das estratégias locais de habitação. Então, estamos de volta aos dados do início dos anos 90. Nisso tudo, houve um crescimento brutal dessas situações. O INE fez um censo das condições de precariedade habitacional em 2018. Eram dados insuficientes, mas falava de 26 mil famílias. Daí saíram os números do primeiro direito. Provavelmente eram 50 mil na altura. Agora estamos em 106 mil, de acordo com os dados dos 250 municípios em 300. Eu costumo usar a metáfora de quem não sabe nadar. Quem não sabe nadar, tanto se afoga por não ter pé por 50 centímetros, como por não ter pé por 3 metros, não é? Vai-se afogar. E isto, para determinadas camadas da população, vai ser sempre assim. Não interessa, não é o preço, é porque os rendimentos, é a situação de precariedade laboral. Uma das coisas que nós ainda não falámos aqui e que eu tenho, confesso que por achismo, não tenho qualquer dado que me confirme isto, o facto das regras de acesso ao crédito terem mudado e mudaram bem para prevenir aquilo que foram as situações que nós assistimos que depois levaram, é uma das coisas que tem mais impacto no acesso à habitação, porque eu antes não precisava ter uma poupança para conseguir comprar casa porque me financiava a 100%, coisa que deixou de ser possível. E, portanto, isto com uma população que genericamente não tem poupança, isto de facto é um fator de dificuldade. Depois temos outros grupos, como por exemplo imigrantes que estejam ilegais. O problema deles não é o congelamento de rendas. Eles estão ilegais. Como é que eles vão conseguir ter um contrato? Eu queria só, antes de terminar, falar da questão rapidamente da habitação pública. Vocês já falaram aqui várias vezes. E é um caso engraçado porque vocês parecem ser, embora talvez em dimensões diferentes, a favor. E é um tema no qual eu confesso fico algo dividido. Porque, por um lado, eu acho bastante civilizado nós termos um sistema mais estável de habitação e muito mais baseado em arrendar até do que em comprar, em que a pessoa tem muito mais flexibilidade de mudar e até tem um planeamento urbano muito mais lógico, como nós vemos em algumas cidades. Mas, por outro lado, pergunto-me, de novo, quem é que define o preço? Quem é que define o preço que é pago aos construtores? Será uma negociação, certo, não é? Mas é uma negociação com um leque de construtores, portanto, contratação pública. Quem é que define o preço que as pessoas pagam depois? Como é que isso convive com o resto do na mercado? Na habitação pública, bom, construir é como constróis uma estrada, não é? Do ponto de vista de preço, do que vais cobrar aos inquilinos, sim, os salários, mas eu recomendo que se use a tal questão de, são muito mais pelo indicador de rendimento disponível, o rendimento disponível após pagar a habitação. Garantir que após pagar a habitação eu tenho um rendimento que me serve para determinadas necessidades, não é? Porque volto à história. Eu usar a medida de qual é a percentagem que eu gasto em habitação. Pá, uma pessoa que ganha 700 e que gasta 20% em habitação está muito mais constrangido do que uma que ganha 30 mil e até paga 60. Vamos ser assim, 60. Não, mas isto é, se entramos na ótica da habitação enquanto direito... É um problema de arrendamento acessível, tem um problema aquilo. Mas se arrendamento acessível já estamos a sair dessa faixa. Se entramos na ótica da habitação enquanto direito que precisa de um sistema nacional de habitação, então se entramos na ótica que o preço não importa, importa o acesso. Então, em princípio, a provisão de um serviço público básico não se faz a partir da disponibilidade de pagar das pessoas. Pode expor as taxas moderadoras, se serve para corrigir uma utilização errada, mas em princípio o serviço público é fundamentalmente gratuito. A questão com a habitação pública é que isto é muito mais difícil no início, quando tens muito pouca, porque toda a gente que entra fundamentalmente não pode pagar pela habitação. Hoje, quem está com salário mínimo não pode pagar habitação e depois ter um rendimento que sobra suficiente para a vida. Pode pagar 50 euros, 70 euros, seja que for, aliás, mas paga a eletricidade, o gás, etc., paga a preço inteiro. Temos que lembrar isto, no custo da habitação entram também... Sim, e o resto da vida da pessoa. Então a questão é, quando tu tens tão pouca habitação pública, só vais dar-la a pessoas que não podem pagar nada. Quando tens 30% de habitação pública, que não é um mito, é o que a Inglaterra tinha nos anos 70, o que a Dinamarca, pública, coletiva, social, cooperativa, etc., tens famílias que podem pagar. Então, a certo ponto, quando vais ampliar a quantidade de habitação social, chegas a um ponto que se autofinancia porque consegues apanhar camadas sociais que podem pagar pelo menos os custos da habitação. Como é que tu defines o que elas pagam? É com base no salário? Absolutamente. Não há alternativa. Isso... Como é que defines como se paga no Serviço Nacional de Saúde? Certo, mas para a habitação é uma coisa tão importante, eu vejo muita gente disposta a game e the system. E a saúde, não é? Não, a saúde é mais importante, mas a saúde é mais parcelada, não é? A habitação não, hoje em dia tem as tecnologias que o game the system é muito simples. Não, e na saúde acontece saber quando é que a gente refere. É igual com a saúde, ou seja, igual com a educação. É, claro, há sempre erros, haverá sempre alguém que frauda. E na verdade tens um outro efeito, que é... Se tiveres uma provisão com uma escala suficiente ao nível público, essa própria provisão funciona como disciplinadora do poder de mercado privado, porque os privados passam a saber que têm um concorrente público que pode fazer dumping sem que a autoridade da concorrência lhes caia em cima. Pois, exatamente. Pode ter também efeitos. Mas isso acontece suspeito. Quando chegas ao 20, 30%. Então tens classes médias, que teoricamente poderiam entrar no mercado, e que podem escolher ir para a habitação pública. E isso, historicamente, quando a habitação pública funcionou, não foi considerado um ghetto, era mesmo defendida pelos próprios habitantes, era quando era muito. Ou seja, a única solução para ter boa habitação pública ou social é ter muita. Não há Sim. boa habitação pública que seja pouca, que é o problema. Olha, vamos terminar, somos escravos do tempo. Muito obrigado aos dois, foi aqui uma bela conversa. Eu acho que muito ao espírito do 45 Graus, também muito ao espírito do Nova Public Policy Institute. E no 45 Graus, geralmente é um bocadinho mais longo, mas aqui conseguimos 1h15. Eu agradeço ao professor Luís Cabral que conseguiu negociar aqui em concertação social interna 1h15 e foi ótimo. Acho que já esclarecemos aqui uma série de coisas no que toca a este tema e sucesso ao Instituto e muito obrigado aos dois por terem vindo. Obrigada. Obrigado. Ainda aí, soube pouco, não foi? Este episódio para um tema tão complexo como a habitação. Mas fica já prometido que vou voltar a este assunto muito em breve. Não vos digo quem é o convidado, aliás, a convidada, mas posso dar já uma pista. É a pessoa em Portugal que há mais tempo pensa e trabalha sobre políticas de habitação. E mais não digo. Até ao próximo episódio. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e veja como seguir o 45 Graus em josemariapimentel.pt. Até ao próximo episódio.